Indo do pátio 1, após prossiga para o pátio 3, trip 5487. Da passagem para o Boeing do pátio 1, depois para o pátio 3, o 5487 da trip. Claro. Passaredo 2231, cópia? Afirmativo. Autorizado para barreiras, nível 180, via VATAP, WISC 42, Lima Alfa Papá, direto. Decola da pista 190. Curva direita, saída Momo, transição VATAP. Controle 199.8, torre 18.95, transponda 5050. Confirmando curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Autorizado para barreiras do nível 180. VATAP 242, Lapa e direto. Decola da 190 com curva esquerda, perfil da Momo, transição VATAP 198. O controle 118.95, torre 5050, transponda. Correto, curvando à esquerda na Momo VATAP, chame pronto para acionamento. Fala que o presente já está pronto. Está no pátio 3, confere? Afirmativo. Aguarde o estacionamento do TRIP ATR-72, após estar autorizado. Chame pronto para o táxi. Ok, para não ser escuro. Vou chamar para o táxi. Depois do tráfego voltando, que era a e o segundo ainda está por vir. Após o estacionamento do segundo trip, está autorizado o seu push. Que está partindo aqui agora do lado direito, aí tem mais outro na taxiway, após aquele, é isso? Isso, após o segundo, tá ok? Primeiro estacionou do seu lado direito, segundo está vindo. Após o segundo, estará autorizado. Ok, está na sua escuta. Solena, 219, boa tarde. Eco 219, uma boa tarde. Bom, 9260, boa tarde, mantém o ponto 0010. Ué. Salvador, agora 975, boa tarde. Voo 0077, Salvador. Desconsidere a última autorização. Aguarde para o acionamento e push. Temos uma nova informação que será dada em seguida. Sob restrição. Aguarde. Gente, solicito que desacione, ok? Tem uma informação nova que eu vou passar em seguida. Estou recebendo a informação aqui ao lado. Um momento. Agora eu vou no 755, boa tarde. Aguarde. 3. Pátio 3, o senhor está com carro, alinhamento, alguma coisa? Afirmo, valores. Gente, Juliette, estamos na aproximação, agora de autorização para porto. Valor. Sete, a informação é a seguinte. O CGNA acaba de nos informar que devido a mau tempo, já tem várias aeronaves fazendo espera para pouso no Galeão, ou Rio de Janeiro, né, Santos Dumont. E a partida presente ele suspendeu as decolagens para esses destinos. Mesmo que o senhor tenha condições de ficar esperando tal, no momento está suspenso. Assim que a gente receber novidades, qualquer outra informação de liberação, a gente informa. Passa uma mensagem extensiva. Onde está a sua puxa agora? Bolinho 1998, bom voo. 1198, obrigado, excelente, 314. O voo 9280 visual, controle 402 na final da lançada. Logo, 0920. Após o pouso, mesmo ali, mantém cabeceira 1-0, voo 9280. Sobe ao nível 340, excelente, 314. É o TAM 3155, chamou? É o Gol 1755. Ah, livre táxi em frente até antes da Juliette. O portão 05 está ocupado. Gol 1755. Vou manter antes da Juliette, guardando o 5, vou no 755. Gol no 077, Salvador. Solo 50, ali via direita, via Delta, e chame só Leandro, 2119. Só confirme, é pra descarregar e depois decolar novamente? Ah, sim, é direto, estamos em Lourdes. Então, chame agora só Leandro, 2119. Para autorizado. Solo, só confirmando, o Passaredo vai iniciar o posto. Autorizado, Passaredo, 2231, chame pronto pro táxi. Vamos lá. Grau 149, devido a colagem de 90. Devido a colagem de 90, boa nota. Para ingresso. Salvador, 3217, informação Quebec, posição 4, autorização de trânsito. 3217, aguarde cota. Para as aeronaves com destino ao Galeão, Rio de Janeiro, e a, inclusive a que perguntou sobre onde é que é o mau tempo, é na área do Galeão e do Rio de Janeiro. Nesses dois aeroportos está chovendo bastante. Salve Salvador, Gol Azul, 6909. Azul, 6909, Salvador. Autorização Campinas, 360. 6909, aguarde cota. Não aguardo a cota, Azul, 6909. 203. Três, 2217, Confins, 360, autorizado. Apesul 10, bridge, Apesul 16, Panin. Após direto, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, bridge. Controle 199, decimal 8. Não. Torre 18, decimal 95, transponda 5040. Gente, autorizado, nível 360, via Upper Zulu 10, Brito. Após Upper Zulu 16, Panin. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda 30, da saída. É, poderia confirmar o transponder, por favor? 5040, controle 199 decimal 8 e torre 198 decimal 95. Ok, transponder 5040, controle 199 decimal 8 e o, a torre 102 decimal 95. Cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Ok, chamada para acionamento. Azul 6909? Precisa, aguarda agora. Campinas, 360 autorizado, Upzulu 19, Bridge, Upzulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 199 decimal 8, torre 198 decimal 95, transponda 5101. Confirma a primeira da via, que tem Upzulu 10. Upzulu 10. Está autorizado Campinas 360. Doutor Zulu 10, Bridge, Doutor Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 198, torre 1995, 1895 e transponder 5101, Azul 6909. Correto, chame pronto para acionamento. Azul 6909. Salvador 925, da Gol. Prossiga. Realização Brasília, senhor. Brasília, autorizado 360, Apesulu 17, Apino, Apesulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição ao Fito. Controle 199, confirmando, Arbor, transição Elefa. Controle 199, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5061. Então autorizou 360 para Brasília, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 119.8. O transponder podia confirmar novamente? 5061. 5061 transponder. Salve Salvador, boa tarde. Passarelo 2231 para o TAC 54 no POB, 6 horas e 50. Alternativa será Brasília. O gol Zulu 925, confirmando a saída Arbor, transição elétrica. Chamou para o táxi? Passaria 2231, está com 54 no POB, 6 horas e 55, alternativa Brasília. Controle, boa tarde, essa é a 6210, passa 190, autorizado 450, fecha o código. 0-2-2-3-1. Número 2, para decolar, siga o Boeing da... O Boeing não, o Airbus da TAM à sua frente. 3-1-5-5. POB, autonomia alternativa? Galeão, 4 horas, 161. 1-4, chama agora Recife, frequência 1-2-6-8-5. Sou o aeródromo de alternativa, no momento esse está indisponível. É, porque estão suspensas a... como destino ou como alternativa Galeão no momento, devido a condições meteorológicas adversas e várias aeronaves em espera já. Campinas. Ciente. Zona 55, então, táxi em frente na Índia e Alfa, ponto de espera transferência. Índia e Alfa, ponto de espera, 3 zona 55. November Yankee Mike, Salvador. November Yankee Mike, alternado com o Rio, November Yankee Mike, Salvador. November Yankee Mike, acionado, 4-4, guarda 3-1 para baixo. Oi, Salvador, está 3-1, 5 pontos, espera 10 pronto. 5-5, a linha decola 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. A linha decola 1-0, então 3-1, 5-5. Está livre o ingresso para o 05755. Aqui é com o Delta, Salvador. 9280, chama agora Recife, frequência 1251. 251, voo 9280, vambora. Salvador, boa tarde, passaria 2231. 2231, chamou? Pode esperar da 1-0. 2231, a linha, e mandei pistola 0. A linha mantém na 10-2231. Prosseguiu, já tem o Zulu, está livre até o pátio 3. Mike, não escuta? November Yankee, Mike, não escuta? Obrigado. Qual foi minha intenção de voo? Setor sul ou setor norte, afastado quantas milhas? Setor norte, 25 milhas. Mike está autorizado para vou local Salvador, Salvador, 1.000 pés, dá 1 no 7 com curva esquerda, subida corredor forte, aciona 0135 no transponder, o controle 119 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Contato radar, sua para o 340, autorizado Leda. Direto Leda 340. Bruno 395, boa tarde, identifique. Chegada Mari, desça para o 060. 060 na Mari. O Chané 6210 está reautorizado via para 2000, número 2, o ajuste na 090. 2000 via 6210. Torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 0, tem um bom voo, 9 Mac Mike. Liga-se na resposta táxi. Aí, Agudo, tá mil pés, Manati, Dono 7, está autorizado, direita, corredor Axé, 0125, padrão, torre 119, decimal, correção, torre 118, decimal 95, o controle 119, decimal 8, Mike, Agudo. PLB, Mike, Agudo. 1895, acionamento táxi de decolagem, o altímetro no 0, no 0, tem um bom voo e boa tarde, o Mike Eco Delta. Decolada 02, controle 19.8. Controle 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, suba para o nível 180. 180, 2231. Gol 925 para puxe e acionamento posição 3. 925, está livre no 3, chama táxi. Veio, chama táxi, 3145, prossiga. Para coordenar 140 para Nelson. Forma a saída. 3145 no 5, sente. Mantendo escuta agora na coordenação. Salvador, boa tarde, né? 3190, gente da Quebec. Mantendo 250 a mais. Passa 3190, identifique, chega da Mari, desça para o nível 060. Identificou, descendo 060 na Mari, o 3190. Voo no 395 está reautorizado para 2000, o ajuste no 090. 2000 na 090, na 090. estabilizado, azul 4206. Azul 4206, completa final e chame a torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa. Boa. Chame 6210 que está livre a final do procedimento. Livre procedimento, 6210. Alegrança, Flash, contra. Salvador, muito boa tarde, azul 4206. Tá estabilizado, passando externo. 4206, QNH1 no 0 no 0, continua a aproximação, reporte baixada e travada. Reportará, baixada e travada, azul 4206. Cinco, quatro, no 5, pronto, cópia. Tempo, cara. Está autorizado para ilhar, o 140 é o nível, decola da 10, vai cumprir o perfil da saída coral. Após decolagem, curva à direita, onde prossegue direto ilhão. Aciona 5127 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Tem conforme autorizado, 140, decola da 10, coral saída, curva à direita, 16, é o 5127, 119.8. Cotejamento correto, confirme pátio 3. Pátio 3, rota 9. Cliente, me chama quando pronto. Solo voo 1925, totalmente pronto para puxa e acionamento. Autorizado, chama quando pronto para o táxi 1925. Vai chamar para o táxi 1925. Queira. Pátio 406. Autorizado, pouso pista no 0, 080 graus, 14 mais o vento. Livre pouso, azul 4206. O 5 chama agora Recife, frequência 1251. 1251, Santa 31, sim. De decolagem imediata, fica autorizado? Redução para 2109. 3.2109, 1090. No 7 é o número 2 nesse setor, mantendo escuta aguarda para a puxa. A nave da Gol já foi autorizada no 3. Ok, mantendo a puxa. Negativo, mantém a posição. Time a torre 1895. 1895, boa tarde. Mike, tem que prestar esse fluxo da azul. Após a decolagem, vai curvar a esquerda de imediato para o primeiro do campo. Autorizado, decolagem, pista 0, vento 090 graus no 3 nós. Estádio Axané 62, 10, final 10, baixar travado. 6210, continua a aproximação, reporte baixado e travado, QNH 0 no 0. Luta autorizado cruzar o pátio principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec Torre, 118.95. Até lá na minha escuta. Na presente, vai prosseguir para a perna contra o vento da pista 10, aguardando instruções para cruzamento, ok? Mike, cubano para a perna contra o vento da perna da pista 10. Afirmativo, vai manter a perna contra o vento da 10 e vai rodar instruções para cruzamento do campo. 925 para o táxi com 120 no POB, 3:48, autorizando Campinas. Prossegue via Índia e Alfa e quando no ponto de espera a torre, 118.95. Altímetro marca agora 1010, tem um bom voo até a próxima, 1921. Índia Alfa, 118.95, altímetro 1010. Obrigado, boa tarde. Já 3 4217, coordeno com a equipe de solo, assim que o tráfego da Gol Inicial Táxi autorizado, puxo no 4. Aqui assim que o tráfego da Gol Inicial Táxi autorizado, puxo no 4, 7217. Boa November, aqui Mike, fazendo curva à direita para livrar a proximidade ao eixo de outro campo. Ajuste para o 7310. Ajuste 10, 10. 10, 10, obrigado. Beleza? 4206, estou se aproximando da entrada do pátio. Gente, quando na Juliette ingressa para o 08? Na Juliette está autorizado para 08, então 4206. Claro, o cruzamento do campo pela vertical da torre. Pela vertical da torre, tentando parar o tráfego pousando, está autorizado o cruzamento do campo November Bank Mike. Gente, atinge e mantém 1000 pés, irá efetuar o cruzamento na vertical da torre. O November Yang Mike. Torre, o voo no 925, ponto espera pronto, bisoca da nave nacional. Voo 925, após o pouso da aeronave do CNE, a linha mantém pista no zero. Após o pouso, a linha mantém o 925. Salvador Azul 6909, curtidão de acionamento, posição 1. Azul 6919 é o número 2 nesse setor, mantenha a escuta aguarda, por gentileza. Na sua escuta no aguardo, Azul 6919. Receptou 1325. Bem aqui, Mike, vai manter a proa norte. Agora as instruções para prosseguir para o litoral norte. Afirmativa, mantendo proa 360, aguardando instruções. November Yankee Mike. Eu reporto localizador 360. 7925. Paulo Batalha, Chané 6210 livrou, está na Alfa Fechada. O Chané 6210 prossegue em Alfa, me chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 6210. Para 2010, está 3100. Preciso, baixo travado, passando o externo. 295, que é legal no 010, precisa de aproximação, agora de pista livre. Via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca agora 1010, tenha um bom voo e até a próxima, tá? Ok, ingressa Índia e Alfa, quando o próximo chama 119.95, altímetro 10010. Só espera prosseguir pelo rumo norte. Eu poderia confirmar para o November Yankee Mike? Eu meio que vai continuar a aproximação rumo norte, agora as instruções para prosseguir para o litoral. O November Yankee Mike está se afastando do aeródromo, senhora, na proa norte. Ciente da presença, autorizado seguir com proa do litoral norte, November Yankee Mike. Ah, ciente, proa do litoral norte, November Yankee Mike compreendeu agora, estamos curvando à direita para interceptar o corredor forte, mantendo 1000 pés. Temos o Luciente, frequência livre. 25 decolado, azul no 4, controle 119, decimal 8. 198, 925. 1395 da Gol, baixado e travado? Relativo. Pesado pouso, pista 10, vento 090 graus, 139. Ciente. 1925, saída Arbor Elef. 1925, contato radar, suba para o nível 360. 360, 925. E aqui o Mike na escuta? Mike na escuta. Condições de manter para, voo paralelo à estrada do Corpo para evitar aproximar perto da eixo de decolagem da 1-0. 3560, chame a torre 1895, tá bom, posto. 1895, boa tarde. 3190 está livre, afinal do procedimento. Autorizado, ILS, por 3590. 3190. Ok, está 3217, contra o ponto, espera. Torre, está 3560, a sua escuta vai passar acima. 3560, que negão 0-0, com aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Alta, tá livre, lento, reporte, pronto, decolagem. 95 no solo, 1 no meio, libere pista pela direita, solo, 1, 2 no decimal 9. Pegou nada, obrigado. Mike, chame controle. 1-9-8, boa viagem, teu regresso. Controle. Controle Salvador, boa tarde, o November Yankee Mike. Boa tarde, November Yankee Mike, Mateu no meu pé, corredor Fonte. Informe suas intenções de voo. Mike pretende se avançar até 25 milhas, setor norte do aeródromo, para procedimentos, treinamento e IFR. 7 de novembro, Yankee Mike, mantenha a escuta permanente do controle. Mike, manterá a escuta. Estou aguardando a liberação do centro Recife para iniciar o puxo, ok? Falei do 2231, chame agora o centro Recife, frequência 128.8. E secundária 1251. Solo 395, boa tarde. 395, boa, prossegue via Alfa do chamante da Juliette. Alfa da Juliette, azul 6909, para o táxi 101 a bordo 0437, até na Ribeirão Preto. 73190. 3190, torre 1895, temo posto. 1895, pegado. Se te espera 118.995, o altímetro marca 1010, tenha bom voo. Índia Alfa, quando espera 18.95.010, obrigado, até logo, do 699. Oscar Tango, prossiga, por gentileza. Você te informa que tem mais um tráfego para aproximação, após se autorizar isso no... a linha de cor. Ok, ciência para 3217. Salvador, boa tarde, Sam, 3190, final de 4 milhas. 3190, continua a aproximação, que negar no 0-0, agora de pista livre. Ciente. 3560, no solo 1-8, libere pista pela direita, solo 1-12, decimal 9. 3219, 3560. No 601, não identifique, chegada Bonf, isso é para 4000, o ajuste no 090. Sim, 395 vai ingressar via Juliette para o 4. Juliette para o 4, 395. Por gentileza, aeronave chamou? Sim. Oscar Tango? O November Yankee Mike. Prossiga, November Yankee Mike. Possibilidade do November Yankee Mike mantendo o meu pé, realizar um 360 pela direita na presente posição. Firme, o senhor quer efetuar o 360 na posição? Afirmo, para fins de treinamento. Autorizado, November Yankee Mike, 360 pela esquerda. Firmo. Autorizado. autorizado 360 pela esquerda, Novembro Bianchi Mike. Novembro Bianchi Mike, autorizado 360 pela esquerda. Bono 755 para com o fim, tem autorizado nível 360. Prepara da Euler da Bridge e aguarda a cópia, por gentileza. 360 da Euler da Bridge, aguarda. Está 35, Antônio. 3560, ingressa via Juliette para o 03. Ok, Juliette para o 03, está 3560, vai ficar. Papá Romeu, Whisky, Oscar Tango, pronto, cópia? Está autorizado para Belo Horizonte, nível 100, decola da 107, saída Coral após Coral, voa direto conforme rota. Aciona 5135 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Tia, pode pronto para... Confirmando o pátio abata, confia por gentileza pessoas a bordo? 3190 no solo 21, solo 121 decimal 9. 129, obrigado. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, 3190. 3190, boa, prossegue via Alfa no chamante da Juliette. Alfa no chamante da Juliette, 3190. 3217, autorizado decolagem pistão no 0, vento 080 graus no 09. Está autorizado, 3217. 755, pronto, cota. Está autorizado para confins, 360 é o nível, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge. Onde intercepta Berzolo no meio e prossegue até o destino. 5056 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. 5560, recolha da 10, Berzolo no meio, até o destino. 5056, 119.8, controle da 1097. Cotejamento correto, chama o código pronto para o push, confirma o gate. 0, passaria para o gate. Então 3190 vai prosseguir de alfa, vai manter posição antes da Juliette. Seu gate previsto é o 05, encontra-se ocupado por uma aeronave que ainda não solicitou o push. A gente vai manter antes da Juliette, por previsto é o 05, então 3190. Voagem 09, tá pronto para decolagem? Voagem. Torna o pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118 decimal 95, altímetro marca 1010, tenha um bom voo. No 7, decolado dos 3, controle 119 decimal 8, boa viagem. Com controle agora 198, obrigado, boa tarde. A Gol já foi autorizada ao táxi, eu vou aguardar aqui aproximadamente uns 6 minutos para liberar o seu push, ok? Salvador, boa tarde, Jota 3217, transfere, perfil da Dayal, está cruzando 2000. 3217, contato radar, se for para o nível 360, sai da Dayal. 360 na Dayal, 3217. Táxi, após a mesma liberar a Juliette, você ingressa via Juliette para... Correção, após a mesma passar, né, via pátio, você ingressa via Juliette para o 10, ok? Estimativa para a passagem do Gol, você segue Juliette para posição 10, 3190. Controle Salvador, autoriza o Novembro Yankee Mike a acender para 2000 pés, passando na radial 070 do VOR Salvador. Autorizado o Novembro Yankee Mike, ascensão para 2000 pés. Novembro Yankee Mike para 2000 pés. 119 decimal 8. 119 decimal 8, Delta.

Vicente Matos e Barbacena, 198. Controle, o transponder que não conseguiu copiar. 5140. 140. Obrigado, chamada para o pushback atrás. Cotejamento correto, aguardando sequenciamento para push. Matilde, apenas confirmando, saiu o próximo está em quanto tempo? O próximo está previsto para as 19h40 e o senhor na sequência é o 19h50. Perfeito, muito obrigado. De nada. 2, identifique chegada à mar e desça para o nível 050. 0, é confirmando 050, 612? Confirmo, gol no 612, descida para o 050. 050, pode voar, sabe, Osuna? Até a chegada é o número 4 na aproximação. Sério. Recife agora, 251, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Na 6143, inicie redução de velocidade, desça para 2000, ajuste no 009. Reduz a velocidade, 2000, desce no 009, chame 6143. Passando 90 Yankee Mike, efetuou um chamado para controle? O 90 Yankee Mike, poderia atender para 3000 pés? Autorizado, 3000, 90 Yankee Mike. Para push, por gentileza, tem a aeronave da tripla retaguarda já pronto para iniciar o táxi. Tem, guarda no próximo set. Controle de Salvador, Guardião 05, a porta aí até o agente administrativo e fará deslocamento aí no corredor aqui até o farol da barra, Guardião 09. Sete, Guardião 09. Você poderia tentar coordenar a bridge pro gol no 077? Seu perfil da saída, gol no 077, temos três aeronaves então no mesmo perfil. Obrigado. Alternando. Vai seguir em frente em Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010. Então 3145, condicionado após a passagem da TR da tripla retaguarda, está autorizado o push no 02. E o gol, frequência 1251. Pode iniciar o push, vai ficar na fila do pátio 3, porém o tráfego da tanta vai na sua frente no sequenciamento para o push. É, isso, 95, gol no meio de ano. 895. Salvador, boa tarde, gol no 601. Número 601, que é no 009, custa aproximação e aposta no externo baixado para lá. 099, no 609. E reporte para ingresso no escachotão. Controle de Salvador, autoriza o November Yankee Mike agora a realizar um 360 pela esquerda em ascensão para 3.500 pés. November Yankee Mike, confirme para o controle. November Yankee Mike, autorizado a realizar um 360 pela esquerda em ascensão para 3.500. Autorizado, November Yankee Mike. Mike. Tá autorizado. Apenas observe uma aeronave, um Charlie 208. Ele está na Oscar para ingresso no, na pista 1735. Guardião 09, controle. Então 08 é a nave que se encontra na OSH no momento. Está autorizado então o ingresso no 735, táxi até o pátio 5. Espera pronto. Trigo 5, bota no 5, vai manter o ponto de espera da 10. Até essa espera. Sou instalador, vou no 601 no sinal de 3000 na baixada e travado. Paralelo? Tá autorizado o pouso, pistão no 0, vento 090 graus, pulo 59. Repouso no 0, vou no 601. Oceana 6143, complete a final, chame torre 11895. 11895, Oceana 6143. Pátio 5, ok? Desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizada a final IDS, após estabilizado. 2009, chamará estabilizado, né? 12. Torre de Salvador, boa tarde. Oceana 6143, estabilizado e LS da 10. Oceana 6143, continua em aproximação, que é legal no 009, agora de pista livre. No 009, continua a aproximação 6143. Guardião, hoje está na frequência livre. Deixa eu achar para vocês, manter a posição e informo que temos uma aeronave agora na curta, sinal do 10. 01, Oriente Pista pela direita, solo, 12 decimal 9, sul, aos 37. 21, 9, 9, 9, 0. Solução 3145, 1, 1, 6, bordo, 3 horas e 46 de autonomia, Serra Campinas. Repouso 9, 0, Oceania 6143. Arca 1010, tem bom voo até a próxima, tá? Direita em Alfa, ponte de espera 1995, bem 10, boa, tá 3145. Calculador, boa no 601, boa tarde. Boa, agora no 601, não prossegue via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. Plano da Juliette, em geral. Fica pro lado, vê o Oriente Verde da Lagoinha. Sim, novembro é aqui, Mike. Solo Gol 725, solicitou autorização para o táxi, são 1.07 a bordo, 3 horas e 21, Campinas. 21, Campinas, confirme todas a bordo, por favor. 1.07. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro marca 1010, tem um bom voo. 102.95, boa tarde. E aí, mantém pistão no zero. A linha mantém. Você é NM143 no solo ao 39, libere pistão na direita, solo 21 decimal 9. 219.143. Pisca Escatango, devido a... Ao tempo ruim no Rio de Janeiro, as aeronaves que estão para lá estão com uma intervalo de 10 a 10 minutos. Então eu vou decolar o trip após o decolo do senhor, ok? Cinco, quatro, um, no cinco. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento uma centena, um, no cinco, nós. Antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, mas não pode ser. Cinco, quatro, meia, quatro, autorizado. Posicionamento, chama táxi. Chama. Gol no meia, zero, um, ingresso via Juliette pro dois. Juliette, zero, dois. Nome, zero, um. Quatro, cinco, ali, mantém pistão no zero. E mantém a 1-0 para 3, 4, 5. Uma pro ideal para o NDB da Lagoinha no momento, do November Yankee Mike. November Yankee Mike, a proa 355. 035, confirma. 355, a proa ideal para a Lagoinha. 355, Yankee Mike. Decolado 42, controle 1 no 9 decimal 8. 2, 9, 8, boa. Estabilizado, né, Elias? Gol 612. Gol no 612, completo final, chame torre. 1, 1, 8, 9. 295, pega. Controle o trip 5415. Trip 5415, contato radar, saída coral, sub mantém nível de voo 140. Sobe, mantém, 140 na coral. Torre Salvador, boa tarde, voo 1612, na final do 10, baixou e travou. 1612, conseguiu aproximação, agora está fazendo para pouso. Sua escuta. Já 3567 para Brasília, muito boa tarde, pronto, cota? Afirmativo, senhora, prossiga, por favor. Está autorizado para Brasília, 360 o nível, escolha a cola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda, correção, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva direita, Pesulo 17 até o destino. 5142, no transponder, 119.8 a frequência do controle. Ok, então está autorizado Brasília, nível 360, pistão 0, perfil arbóreo, transição elétrica, correndo à direita. Brasil 17, aerovia, 5142, transponder, controle de Salvador 198, da 3567. Cotejamento correto, me chama quando pronto, professor. Chamará. Para o táxi, 3464, está com 5-1 a bordo, 4 horas de autonomia e alternativa. Autorizado, direto coral, 5415. E pessoas a bordo, por favor. 5-1 a bordo, alterna Recife. Vai seguir em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.5, altímetro marca 1.010. Tem bom voo. Ponto de espera 118.5, obrigado. Voo no 612, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus no 59. Livre pouso no 0, voo 62. CIF 350, nível decola da 10, saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda, aciona 5145 no transponder, 119.8, controle. 4206 Recife no 350, decolada 10, Pucaracaju, curva esquerda, 5145, 19. Chama quando pronto, propulsivo. Confirme a posição, por gentileza. Confirme? Confirme seu gate, por favor. O azul 4206 está no 8. Obrigada, Zé.